Fico pensando sobre o novo lar, na tua língua azul. E imagino quão feliz será quando olhar Jesus. Mas para isso eu irei passar pelas estrelas de luz, por meu planeta e cometas também. Na nuvem voarei. Serei quando este dia chegar. Vou numa nuvem, numa nuvem subirei. Já reservei o meu lugar no céu. Quando deixei o mal, a minha casa já está pronta. Eu sei, na nuvem voarei. Marcar encontro com queridos lá. Para sempre viverei. Na nuvem voarei. Vou numa nuvem voarei. Sim, numa nuvem voarei. Nuvem, numa nuvem subirei. Quero estar pronto para ir para o mar. Muito feliz serei quando este dia chegar. Para o lar, muito feliz serei quando este dia chegar. Vou